pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo, coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é Henrique Fernandes, que desenvolve a segunda parte do tema Na Hora da Crise. Bem, Henrique, antes de repassar o microfone para você, eu quero enviar um forte abraço para a dona Leonor do Grajaú, que no momento se encontra internada no Hospital dos Italianos, né, uma jovem amiga que eu tenho, de 92 anos. E, dona Leonor, nós estamos enviando vibrações de muita saúde, de pronta recuperação, né? A senhora é uma batalhadora muito forte, uma pessoa muito querida, e eu tenho certeza que muitas vibrações estão sendo endereçadas para a senhora. Um beijo, um abraço muito forte. E a gente ainda vai conseguir se falar no telefone, que está difícil, né, dona Leonor? E quero também enviar um grande abraço para minha mãe. Caso ela esteja conseguindo ouvir, fazer a sintonia com a rádio, eu quero enviar um grande abraço para ela, que ela queria muito ouvir o programa hoje. Bom, então, Henrique, nós temos aqui várias participações de hoje, mas temos ainda algumas pendências última vez, né? Então, eu posso pontuar aqui? Sim, vamos lá. Olha, o Paulo Roberto de Ramos diz assim: esse julgamento que pode vir a qualquer momento não se refere à desencarnação que pode vir a qualquer momento, não é? Será que é isso? Só que agora a gente tem que lembrar, né, do que a gente falava, né? Ele está falando de algum julgamento que a gente apresentou aqui, né? Realmente eu não me recordo. Eu também não estou me lembrando agora. E aí ele pergunta, né, se isso não seria... nós não estaríamos de alguma forma, né, nos referindo à desencarnação, que digamos assim, o momento, né, em que nós fazemos uma avaliação, né, somos, digamos assim, induzidos a isso, né, somos realmente, é um dever. Pode ser assim, Marta, não me lembro exatamente. Sim. Ele fala de um julgamento, né? Esse julgamento que pode vir a qualquer momento não se refere à desencarnação que pode vir a qualquer momento? Não sei se é exatamente isso que eu estou entendendo aqui agora, Marta, mas, de fato, o momento da morte é imprevisível, né? Como não se refere a desencarnação pode vir a qualquer momento, não é? Isso é verdade. Sim. Pode vir a qualquer momento. Isso é que gera. Eu sei que da primeira vez nós falamos da ansiedade de morte, me recordo. Uhum. Mas sendo a desencarnação um fenômeno que eu não domino, sim, porque eu não escolho o momento, ele vem a qualquer momento, como diz aqui o Paulo Roberto de Ramos. De fato, isso pode mexer com o indivíduo, causar algum tipo de ansiedade e até alguns fenômenos que se aproximam disso que nós estamos apresentando aqui como crise. Eu já tive a oportunidade de interagir com pessoas que viveram verdadeiras experiências de crise em função da morte. Isso pode acontecer, sim, por falta de uma visão maior, por falta de uma compreensão mais ampla da própria vida. Enfim, há muitos fatores associados a isso, mas nada que um estudo atento do próprio sentido da vida e da morte não nos ajude a resolver, ok? Paulo Roberto, se não estiver de acordo com o que ele perguntou, talvez possa renovar isso, o contato, né, exatamente, Marta? Exatamente, renova o contato e nós vamos tentar atendê-lo de alguma forma. Sem dúvida. A Rejane de Genópolis diz assim: na verdade, a pronúncia é que. Uhum. E ele sozinho significa energia. Eu acho que era acerca de que você falou. Daquela palavra em chinês. Em chinês, isso. Que significa crise. Isso. Que são aqueles dois ideogramas que entram na composição de duas outras palavras. Porque para os chineses, crise, esses dois ideogramas vão aparecer na palavra risco, perigo, e também oportunidade. Então ela ajudou na pronúncia adequada da palavra. Isso, né? E ela diz assim: na verdade a pronúncia é que, E ele sozinho significa energia. É verdade. Aí a crise envolve a energia, que é o espírito. Na medicina tradicional chinesa, me parece. Obrigado, né, pela isso, é a contribuição, Rejane. Paulo Roberto, um grande abraço para você. Muito obrigada pela sua participação. Rejane, também um grande abraço para você. Obrigada pela contribuição. O Luiz da Ilha, da outra vez, diz assim: minha amiga apresentadora, parabéns pelo enfrentamento da crise com o seu querido pai. Uhum. Meus profundos respeitos. Muito obrigada, Luiz, pelas suas vibrações. São essas vibrações que nos dão força, né, para que a gente realmente supere. O Mahatma Gandhi de Bangu, ele quer parabenizar o expositor, que é muito bom, e gostaria de saber se o programa só responde a perguntas que concordam com o expositor ou com o tema. Porque na semana passada, ou seja, semana passada do mês passado, né, evidentemente, okay. Uhum. Ele havia feito uma pergunta e não havia recebido resposta. Muito bem, não recebeu porque não houve tempo, né? Mas com certeza que eu leio absolutamente todas as participações, tá? Com certeza, Mahatma Gandhi. E, assim, seja contra ou a favor. Agora, evidentemente que muitas vezes eu dou assim, eu faço um pequeno arranjo e regência aqui na participação, tá ok? Para que fique algo assim bem tranquilo, né? E não altere a vibração, o padrão vibratório aqui do estúdio, tá ok? Um grande abraço para você e participe sempre, Mahatma. O Astrogildo de Pilares: fala-se muito em Allan Kardec e a pergunta é: que espírito encarnou na figura de Allan Kardec? Embora saia do tema, né, o Henrique pode fazer uma breve resposta. Ele pergunta uma nova encarnação, é isso? Que espírito encarnou na figura de Allan Kardec? Quer dizer, na verdade... Ah, sim, sim. É. Não é o retorno do codificador. Isso, não. Okay. Nós temos algumas informações sobre isso, né? Um sacerdote druida, uma das informações, e numa outra experiência, na personalidade de Johann Hus, que foi uma figura importante no movimento pré-reformista e que colaborou bastante para o desenvolvimento de novas ideias na área dos movimentos religiosos, especialmente o cristianismo, que é onde ele atuava, ao lado de outras tantas figuras, abrindo um caminho depois para a reforma, né, com Lutero e outros tantos. Johann Hus, né, o João Hus, teve uma contribuição muito importante, alguns livros que propõem essa a encarnação, a compreensão de uma outra encarnação do codificador. E depois ele retorna ao solo europeu para dar prosseguimento às suas atividades no campo da renovação das ideias, das ideias religiosas, e trazendo o cristianismo na sua forma cristalina, na sua forma pura, através do Evangelho, o Livro dos Espíritos e toda a codificação. Ok? Muito bem. O Luiz da Ilha diz assim: o gosto, isso ainda da última vez, uhum, o gosto é pessoal e não se baseia em considerações que possam ser adequadamente raciocinadas ou argumentados? Não sei se eu entendi, Marta, como é que ele fala. Porque ele está se referindo a algo que nós, com certeza, comentamos, né? Da última vez. A gente falou de gosto, né? Quer dizer, o gosto é pessoal e não se baseia, né? Isso. Em considerações que possam ser adequadamente... não sei se eu entendi aqui não, Marta. Talvez pudesse pensar comigo aqui. Enfim, como é que foi esse contexto aqui? Eu não me recordo, Também não me recordo. Lamento, Luiz. Talvez se você puder renovar aqui o contato e nos ajudar, eu agradeço imensamente. Isso. Porque... esse é o nosso gosto agora, né? Que você... Isso, é o nosso gosto. Que você atualize, né, para nós, por essa favor, informação. Tá, colabore aí conosco. Isso, obrigada, aí, Luiz, por não alcançar o seu raciocínio nesse momento. Isso. Olha, eu vou só registrar aqui, eu não tenho certeza se registrei da última vez, uhum, a participação da Hermínia de Campo Grande, que nos envia abraços, e ela diz: para essas duas pessoas maravilhosas. Uhum. Muito obrigada, Hermínia. Um grande abraço para você também. Também a participação do Dr. Silvio Sérgio, da Tijuca, que eu já repassei e sei que o Henrique já entrou em contato com o senhor, mas fica aqui registrada a sua participação no ar da última vez, e também da Darleia, que da última vez participou, diz que adora o programa, diz que o programa estava excelente e nos envia abraços. Uhum. Muito obrigada, Darleia. Bom, agora vamos às participações de hoje. Vamos lá. O Luiz da Ilha diz assim, disse que o traficante é um marginal enquanto consumidor de drogas ilícitas é dependente químico. A pena para um e para outro, e outra, considerando que os marginais são também, de alguma forma, tanto eles como aqueles, farinha do mesmo saco, né? Ele está fazendo uma afirmação. Né? O que, que você acha? Embora esse assunto, Luiz, né, não seja pertinente ao tema de hoje. Uhum. Este é um assunto complexo, não é, Luiz? Que envolve questões sociais, políticas, econômicas, espirituais. De fato, você faz algumas considerações aqui que poderíamos destacar, mas escapa um pouquinho do nosso tema aqui. Com certeza. Mas eu respeito aqui o seu ponto de vista. Essa é uma questão grave que exige da parte de toda a sociedade, de todos os segmentos, a atenção necessária para que esses episódios infelizes de violência, de criminalidade não continuem. Mas, de qualquer forma, isso revela, trazendo um pouco para o nosso tema aqui, Marta, uma crise social, que crise não é só individual, como colocamos claro. No início, é uma crise também de dimensões coletivas. E, a propósito, eu peço licença para me recordar aqui, Marta, eu tenho aqui comigo uma parte da Revista Espírita de agosto de 1867, uma página belíssima, foi psicografada na Sociedade Parisiense por uma médium aqui, exatamente no dia 16 de agosto, e aparece na revista desse mês, de agosto de 1867. A página se intitula Acontecimentos. Não vou ler, que é uma página longa, mas aqui o amigo espiritual fala de crises de crescimento da humanidade. Interessante. E há um ponto aqui importante: tende o cuidado, meus amigos, de colocar-vos do lado da solidez, da progressividade e da lógica, se não quiserdes ser arrastados ao sabor das ondas. Olha. É muito sério isso. Prudência, e ele conclui assim, prudência e previdência, tendes um escudo, sabeis servir-vos dele. Sim. Tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis. Essa página é de uma atualidade incrível, Marta, e nos convida a algumas reflexões sobre os acontecimentos, não daqueles dias, sobretudo os dias de hoje. A página é atual, e como você fala aqui dessas questões, Luiz, eu me lembrei então dessa página, que revela as dimensões coletivas de uma crise. Qual pode ser a nossa postura? Escolher o lado da solidez, da lógica e da progressividade, para não sermos arrastados ao sabor das ondas. Então, crises diversas, calamidades, violências, é preciso que a gente olhe com muito cuidado tudo isso e veja como podemos colaborar saudavelmente para tudo isso, ok? Muito bem. Quero enviar, então, um forte abraço e agradecer a participação. A Cláudia, da Praça Seca, diz: gostaria de parabenizar o programa, é excelente e o tema é muito pertinente. Gostaria de saber o nome do livro um livro que citou uma frase de Leon Denis. Ah, sim. Está na obra O Grande Enigma, no capítulo 3. O Grande Enigma, o capítulo 3. Muito ok? Bem. A Leici, de Itaipu, nos envia abraços. Abraço para a querida Marta, no palestrante. Diz: a verdadeira crise me ocorreu quando me aposentei. Ela me impulsionou para buscar ajuda. Descobri um grupo anônimo, lá fortaleci minha fé e conheci o Espiritismo. Portanto, agradeço a esta crise. Nossa, que comentário bastante oportuno, Marta. Não é? Leici é uma amiga minha. Leici, um grande abraço para você, tá? Uhum. Tô com saudades. Quero saber quando é que você vem me visitar aqui no programa, tá? É importante o que ela disse, hein, Marta? Uma grande contribuição, porque de fato essa crise é isto. Como diz Emmanuel naquela página Vinha de Luz, quer dizer, no capítulo 58 do livro Vinha de Luz, se chama Crises, ele diz assim: é a crise que decide o futuro. Olha, e ela fez exatamente isso. Exatamente. É a crise que decide o futuro. Quer dizer, pode se modificar, né? Uhum. Se descortinar um novo futuro, né? Ou então você se prostrar, exatamente, em depressão, se recusando a fazer o autoconhecimento e a se renovar. Ou, né, de acordo com os chineses, são os riscos e os perigos. É verdade. Mas tem o lado da oportunidade de crescimento. E a Lei Si, perdão, fez exatamente isso. E aí, com isso, nós fortalecemos a fé. Claro, porque ela redescobriu o sentido. É verdade. E sem redescobrir, ou simplesmente descobrir o sentido, fica muito difícil enfrentar e superar uma crise, crescendo saudavelmente a partir de uma crise. Olha, o Pascoal da Piedade faz a seguinte afirmativa: sempre depois da tempestade vem a bonança, mas depois vem a tempestade de novo, e assim se formaria um ciclo de vida com acontecimentos sempre inesperados. Uhum. Muito interessante, hein? É, essa por isso colocação. Que, mais uma vez, Emmanuel, eu gosto sempre de citar, claro, diz assim: todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É exatamente isso. É verdade. A vida é um processo de crise, no sentido mais profundo da palavra, de transformação, de crescimento, aprendendo sempre, transformando a cada dia. É neste sentido. É, e acredito que essa crise vá, digamos assim, sendo renovada, né, a reencarnação após a reencarnação, até que todos os ciclos se completem, né? Sem dúvida. Bom, o Almir de Vila da Penha diz: Marta, adoro seu programa, principalmente a música do tema, uhum, do programa. Eu cheguei a comprar o disco de vinil e escuto sempre a música. O programa está maravilhoso. Muito obrigada, Almir. Uhum. Que bom, a música é belíssima realmente, é muito, né? A meditação mesmo de Thaís é muito linda. É algo, de fato, muito emocionante. Olha, o M. Filho, do Grajaú, diz assim: queria uma ajuda do Henrique, pois já tenho 3 anos com um psicólogo espírita, e sou espírita, frequento a casa espírita, tomo os passes, mas quero uma orientação, pois eu continuo com os mesmos sintomas, medo e etc. E diz que está na escuta, uhum, e pede uma orientação. Como é o nome dele, Marta? É o M. Filho. Ok, então, continue no seu trabalho com o seu terapeuta, M. Filho, não é isso? Continue, é importante. A terapia tem os seus momentos, tem várias etapas a serem vencidas. Em que momento você está da sua terapia? É importante que você compartilhe isso com o seu terapeuta. E o que mais você pode buscar? Como é que está o seu trabalho na casa espírita? O seu trabalho interior? Tudo isso é importante, ok? Agora, a terapia, não desanime, não desista, ela faz parte. Já que você está fazendo a terapia, é importante que você olhe para cada etapa do seu processo com cuidado, com atenção, e prossiga no seu trabalho de autoconhecimento, ok? Olha, a Sônia de São Gonçalo, ela diz que quer saber, ela tem um filho, né? Uhum. Ela tem problemas, esse filho tem problemas, e ela quer saber qual a postura ideal, né? Que ela se sente numa crise. Ela quer saber qual é a postura ideal, se é enfrentar, né, de forma amorosa, evidentemente, essa dificuldade que o filho tem, ou se ela tem que se resignar como sendo algo impositivo da reencarnação do filho. Sem dúvida que não é, Marta? É importante qual a idade da pessoa, o filho não fala aqui, né? Não importa também, Sônia, o que importa é que você se veio como mãe, é porque dessa dupla é a pessoa mais preparada para dar a orientação. E o seu filho, a sua filha, veio para receber essa orientação. Como diz Kardec em Revista Espírita, os pais são os primeiros médicos da alma do filho. Então, é importante que você continue no seu trabalho pedagógico e terapêutico, cuidando, protegendo, orientando o seu filho com limite, autoridade e muito amor. Que esse é o ensinamento do mestre, né? Autoridade com amor. Não é autoridade autoritária, é autoridade com amor. Isso, essa combinação é infalível. Henrique, eu quero te agradecer. O nosso, uhum, tempo está esgotadíssimo. Quero pedir a Jesus que eu continue te abençoando, os seus propósitos de pesquisa, de estudo, de atendimento fraterno, fora daqui também, né, até mesmo como profissional. E agradecendo também a todos, a participação de todos, convidando a todos para que na próxima semana estejam conosco falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. O Rio de Janeiro apresentou. falando de Espiritismo.